você vem assim, eu bebê, eu me entrego, me rosco. Você é o sol da manhã. Fica perto, é assim que eu te quero. Pode ser bem devagarinho, pode ser tudo bem, eu espero. Fica perto, é assim que te quero. Pode ser bem difícil.